dizer adeus a quem amo dói demais. Ter que entender que o tempo não para, é Deus quem quer assim. Ter que sofrer com saudades de quem nunca vai voltar. Ter a tristeza de ver a distância me separar de alguém. Ter que deixar nas montanhas a casa que sempre amei. Não mais sentir o perfume das flores que cultivei. Sei que a vida tem que seguir. Coração dói, mas vou ter que partir. Mas tenho uma casa. Tenho uma casa. Uma linda casa no céu. Sou feliz porque tenho uma casa no céu. Foi Jesus quem comprou com seu sangue na cruz. Estão em Deus. Estão em Deus. Toda a minha vida, presente e futuro, estão nas suas mãos. Minha família, amigos, projetos dependem. Uma casa.